ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar essa sexta-feira, dia 4 de abril. Nós vamos tratar hoje de um tema que é bastante caro a todas... a toda a sociedade, de um tempo para cá a gente tem ouvido falar muito disso, embora seja uma prática antiga, sempre perturbaram os meninos e as meninas na escola porque são baixinhos ou são altos demais, ou são feinhos, ou são gordos, ou são magros demais, vara pau, outro, e por aí vai. Agora, graças ao Mark que está aqui com a gente, o pessoal conhece como bullying. Mas isso é uma brincadeira, viu? Não vai levar isso a sério não, viu, Mar? Nós estamos aqui com o Mar, que é da companhia Atores de Mar, que vem tratando já há 11 anos, é isso? 11 temporadas de... Desde 2004. Desde 2004 já. Exatamente. 11 anos, estamos no 12º ano desse trabalho, que é um trabalho que trata exatamente de prática de bullying, agressões físicas ou verbais, sistemáticas, nas escolas, que são dirigidas aos estudantes, mas isso também na vida adulta, bullying é bullying, não é só... Inclusive já tem gente dizendo que sofre bullying da mãe dentro de casa, gente adulta, já, nem adolescente. Mas além do Mar Júnior, que é o criador do projeto Bullying, roteirista, autor do texto, diretor, produtor e tudo mais, tem aqui conosco também o Patrick Moraes, que é criador do projeto Mar Júnior, ator e diretor do espetáculo, o Júnior BFR, ator do espetáculo, canta, dança e é compositor das músicas, e a Vanja Arruda, psicóloga e psicopedagoga. Eu vou abrir o programa com o Mar Júnior, que é o pai da ideia e é o que motivou a pauta do programa de hoje. Bom dia, Mário. Eu queria que você explicasse em rápidas palavras aos ouvintes o que é esse trabalho que você desenvolve sobre bullying. Bom dia. Antes eu quero deixar claro aqui que o bullying sempre existiu. Então eu não me considero um criador, eu me considero um repercussor aqui no Brasil, de uma pessoa que resolveu utilizar a arte para que a gente possa combater esse mal. A minha visão é que o bullying acontece em todos os segmentos. Estourou dentro da escola, porque a escola é onde tem pessoas de várias religiões, de várias etnias, de várias vidas sociais diferentes. Então há o conflito diário do dia a dia. Dentro do trabalho a gente chama de mobbing, que também é o bullying dentro do trabalho. E em casa também. Em 2003 eu descobri, por causa de um problema de um garoto que invadiu uma escola na Europa, e ele assassinou vários colegas deles, professores e tal, e eu fui estudar mais sobre o caso e me aprofundei e tinha descoberto que eu sofri e um tipo de perseguição, não só dentro de casa, eu fui muito perseguido dentro de casa. Esse livro que eu dei na mão de vocês, Bullying, Eu Sofri, Eu Pratiquei, Hoje Conscientizo, eu ousadamente, corajosamente abri o meu coração para o mundo contando casos de perseguição e onde me levou a sérias consequências. E casos que, quando eu falo, eu me emociono muito. Meu pai foi um cara do DOPS, foi delegado na época da ditadura. Era um cara que eu não entendia, porque ele foi artista antes, foi um homem de cinema, e aí virou um policial. E ele fazia, como a maioria, essas atrocidades todas que o mundo hoje em dia conhece. E ele, ao mesmo tempo, também, em casa, ele trabalhava muito forte ao meu lado. O único filho que ele agia dessa forma. Eu vou dizer para você que o bullying é tão forte, tão marcante, que eu te digo uma passagem rapidamente, que eu fiquei dirigindo no Brasil e no exterior durante 4 anos e meio sem habilitação, porque eu tinha medo de fazer uma prova ou um teste. Perdi muito trabalho dentro da televisão, porque quando falava era teste, eu não ia. Eu tinha um pavor, falava em teste, porque desde muito pequenininho eu era chamado de burro. Garoto incompetente, ele é burro, isso dentro de casa. E gerou um problema que dentro da escola eu também era chamado pelos professores de burro. Eu realmente era um cara que tinha muitas dificuldades de aprender. E eu não entendia isso, porque quando eu fui para a profissão, no primeiro ano, logo de cara, eu já tinha escrito meu primeiro texto. Eu tenho 6 livros lançados, eu tenho mais de 50 textos de teatro, roteiros, de cinema, televisão, e eu me considerava um cara burro ainda. Meu pai morreu em 2002, 2003, eu numa viagem, eu tinha sonhos, e eu descobri o porquê desse sonho. Meu pai muito pequeno, eu com um ano e meio, ele vinha com esses problemas aí de fora, ele me jogava a minha cabeça de contra as paredes. Que isso, logicamente, que eu não lembro, que a própria a doutora sabe disso, com menos de 3 anos, 3 anos e meio, você não tem memória, então você não consegue gravar. Mas sempre ficou uma coisa na minha cabeça. É um trauma, né, na verdade. E com 5, 6 anos, 7 anos, não me recordo agora, eu quase fui operado a cabeça. E eu me lembro dessa situação no hospital. E eu era assim, oftalmologista. Ah, seu filho, ele enxerga muito bem. O problema é que ele é burro, não conhece as letras. E eu fui tratado a vida inteira dessa forma. Você é carioca? Sou carioca. É, de onde? Eu sou tijucano, mas moro há 30 anos em Jacarepaguá. Sim. Depois que eu casei. Mas sua família era uma família tradicional ali da Tijuca? Uma família de classe média, essa coisa? Não, eu acho... Meu pai foi um artista... minha mãe também era artista, pela história que eu conheço da relação deles, eles casaram, aí se separaram quando ela estava grávida de mim, quando voltou ele tinha um choque de me aceitar. Ele era um cara muito respeitado, porque na polícia o nome dele era muito forte, ele era um cara muito respeitado, e ele sempre falava, só que eu sou a cara do meu pai, cara, não tem como você dizer, não precisa nem fazer DNA, você pegar todas as fotos do meu pai, desde quando ele nasceu, até o dia que ele morreu, pelo menos até a minha idade hoje, 5.3, você vai ver que todas elas eu sou a cara do meu pai. Vem cá, deixa eu passar aqui a palavra, eu ia fazer uma apresentação do grupo, mas depois dessa introdução do Mário, eu vou passar direto para o socorro profissional aqui da Vanja, a Vanja Arruda é psicóloga e psicopedagoga, ele é um prato cheio, né, Vanja, para você trabalhar, hein? Terapia, bom dia. Não? Bom dia. Não, vou ser sincero, nunca fiz, não. Agora eu digo uma coisa. A terapia minha, eu chorei muito quando eu escrevi o livro. Eu escrevi uma semana entre o Natal e o Ano Novo. Chorei muito, relixo. Toda hora que eu vou ler o livro, eu choro. Mas a minha maior terapia, sabe o que é? Quando eu acabo o espetáculo Bullying, que é realizado dentro das escolas, eu faço um debate com os alunos. É um testemunho meu. E os alunos começam a chorar muito. Muita gente vem me abraçar, chorar e fala assim, cara, eu passo pelo mesmo problema. Então o livro não foi em vão. Sim. Vai, Vanja. A questão da terapia aí, eu fiz a pergunta para evitar um pouco esse sofrimento, mas é evidente que num contexto desse, com a família te colocando nessa posição, dificilmente eles enxergariam a necessidade de buscar uma ajuda para você, para que você pudesse sair desse quadro de realmente essa incompetência temporária para lidar com as coisas da escola, né? E essa questão da formação, da estruturação da personalidade faz uma diferença enorme, porque a infância inteira é onde ela se estrutura. Então, quando você estrutura essa personalidade se sentindo menos, né, você acredita nisso. Então, por acreditar que não é capaz, que você realmente, entre aspas, é o burro, que você não vai conseguir realizar nada, você se formou assim, quer dizer, você montou a sua personalidade com esse perfil. É evidente que muitas pessoas, felizmente, conseguem sair disso, até sem uma ajuda de profissional. Mas outros não conseguem, realmente passam a ser adultos fracassados, pessoas que não conseguem realizar nada, que não conseguem, sintetizando, dar a volta por cima, né? Então, essa fase da criança, né, do infantil, toda ela, quer dizer, o que você tem que fazer é o caminho contrário disso, né? É incentivar, é estimular, é mostrar que ela vai conseguir, que ela tem dificuldade naquele momento, mas aquela dificuldade depende muito dela, de investir e de que alguém que possa dar a mão a ela. Então, eu parei de chorar muito cedo. Comum isso, né? As pessoas, hoje em dia se fala muito, eu trabalho em escola há 30 anos, né? Já sou aposentado, mas amo escola, então não larguei até hoje. E as pessoas me perguntam, onde essas doenças apareceram? Não, elas sempre existiram, mas antigamente as pessoas desistiam de estudar, porque era o caminho natural, vai trabalhar, você não dá para isso, né? A expressão, você não dá para isso, como que estudar, você precisa dar para estudar. Não, você tinha as dificuldades por N razões, aí cada um tem a sua, né? Você realmente precisa pesquisar isso com profissionais, com pessoas competentes da área, e a partir dessa pesquisa, identificando qual a dificuldade, encaminhar aquele, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente para o sucesso, para a realização, porque todos somos capazes, todos. É, o negócio que eu acho interessante do caso do Mark, eu acho que é... Não é um agravante propriamente, porque você é um exemplo mesmo de quem conseguiu passar, atravessou isso aí, como a Vanja acabou de dizer. É que você, com 53 anos de idade, no ano em que nós comemoramos 50 anos do golpe militar, tendo um pai que foi do DOPS e que torturava a gente, que torturava você em casa, você se insere, além do seu caso pessoal, num contexto social mais amplo em que todas as pessoas eram tratadas como burras, ignorantes. O sistema, o regime militar impunha à população de uma forma geral essa baixa autoestima, essa autodepreciação, esse tipo de situação. Por isso, mas é interessante porque você, com esse trabalho do bullying, e eu quero registrar mais uma vez aqui que ele não é o inventor da expressão bullying, nem ele é quem trouxe o bullying, ele apenas levou o bullying ao teatro e fez disso aí uma grande aceitação. Você, na verdade, fez um trabalho que, baseado na sua vida e naquele momento, porque era um momento de todos, você consegue levar a mensagem, como você disse. Você depois faz, depois da apresentação, conversa, e as pessoas choram e as pessoas se identificam com aquilo ali. Isso é interessante. E isso aí, só cortando um instantinho, é mais importante do que qualquer palestra, porque o aluno, o adolescente, o jovem, ele se vê na situação. Então, a questão da arte tem isso, né? O livro, o texto, de um modo geral, o teatro, o cinema, você vê. Então você se projeta ali, quer dizer, quando você se vê fazendo aquelas coisas, aí rola tanto agora, sentimento, né, de que, meu Deus, eu já fiz isso, ou, meu Deus, eu estou passando por isso. Só tem um detalhe, resumindo o bullying, quando eu falo para as pessoas, eu falo assim, o bullying se dá, eu sou muito prático, o bullying se dá pela perseguição, qualquer tipo de perseguição. Uhum. Eu não sou, como alguns psicólogos falam, tem que perseguir 3 dias, seguir, não é uma perseguição. Uhum. É a perseguição, a palavra já diz o que, que é. Então, e agora uma coisa que me fez mudar isso, eu me recordo, eu perdi minha mãe em 81, eu tinha 19 anos, 20 anos, mas antes, um pouco antes dela morrer, eu usei a seguinte expressão para ela: olha, o dia que eu tiver família, filhos, eu jamais serei igual ao meu pai. Eu vou fazer algo diferente na vida. Bem, o Patrick está aqui, é meu filho biológico, né? É isso que eu quero saber do Patrick. O Júnior é meu exatamente. Filho de coração. Mas o Patrick é biológico. Eu eduquei meus filhos sozinho e dei um amor. Sozinho, sem o Patrick, eu me separei com 9 anos. Quando o Patrick tinha, o Patrick ficou comigo e a Priscila tinha... O Patrick tinha 9 anos. Você com 9 anos era muito precoce demais. Mas de qualquer maneira, ele tinha 9 anos de idade. E a Priscila, 15. E eu assumi os dois. E parei 2 ou 3 anos do meu trabalho profissional para poder... Você fazia o quê? Eu sempre fui da profissão. Eu sou ator há 33 anos e tal. E parei. Você parou de repente? Parei qualquer coisa para reeducá-los, né? Porque quando tu começa a educar sozinho, você tem que reeducar, tirar os vícios que o outro lado tinha e tal. E eu montei a Companhia Atores de Mar, não foi porque eu quis montar, é que minha filha era atriz também, falou pra mim assim, pai, vamos montar tal, e aí o Patrick estreou, o Patrick jogava bola, aí ele estreou, então a Companhia Atores de Mar foi montada num acaso. E esse acaso foi a melhor coisa que aconteceu. Eu queria chamar o Patrick, porque é o seguinte, uma das situações mais recorrentes dessa questão da criação é o pai também asfixiar, não deixar o filho se expressar, na verdade. Então o Patrick vai se expressar agora aí. Isso é provocação, viu, Mar? Você já viu que o programa aqui é provocação o tempo todo. Patrick, como é que é? Como é que foi sua criação de infância? Você tem algum resquício, alguma coisa que remeta a essa história do seu pai, que é uma história traumática, pelo menos traumática, não digo nem triste, mas uma história cheia de trauma. Bom dia. Bom dia a todos. Minha relação com meu avô, pai do meu pai, sempre foi difícil por causa da relação do meu pai com ele. Então, meu contato com meu avô era quase nulo, era aniversário, olha lá, porque eles não, se eles se encontravam, saía faísca. Então, meu avô morreu, eu senti porque era meu avô, mas e só, não tive nenhum contato muito grande. E quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 9 anos, eu era muito colado com a minha mãe, eu fazia tudo com a minha mãe. e foi assim um baque muito grande para mim, para minha irmã também, mas acho que eu era mais novo, então eu senti mais. Então meu pai realmente parou 2 anos da vida dele, assim, a gente passou muita dificuldade, porque sem trabalhar não entra dinheiro, sem dinheiro não entra comida em casa. Sua mãe ainda é viva? Minha mãe é viva. E você, como é que é a sua relação e da sua irmã com ela? Ah, hoje a gente se fala, assim, todo dia, telefone, legal, né? A gente é legal, se vê. Saudável. É, uma relação saudável. Você classificaria de uma relação legal? É uma relação saudável. É uma relação saudável, só que durante muitos anos foi bem difícil assim pra mim, porque na minha cabeça, eu, uma criança de 9 anos, acho que eu precisava de terapia. Na cabeça de uma criança de 9 anos, minha mãe me abandonou, minha mãe me largou e eu fiquei sozinho com meu pai e com a minha irmã. Então eu tinha todo o medo que eu tive pela minha mãe ter me abandonado, eu juntei com meu pai. Eu não parava, comecei a fazer tudo que eu falei com a minha mãe, comecei a fazer com meu pai. Então talvez até por isso eu tenha entrado na carreira artística. No início um pouco até forçado. Você jogava bola? Eu jogava bola. Sempre. Você era bom de bola mesmo? Isso, eu era. Era mesmo? Eu ainda sou. Joga. Ainda é? Ainda esquece, é? Ainda esquece. Mas já passou da idade, né? Agora já, não, você ainda usa óculos. Outro dia eu vi o cara de óculos, jogador de futebol. O Neymar usa óculos. Neymar usa óculos. Pois é, eu vi um desses, eu ia dizer isso, um desses famosos, eu não me lembro quem era. Mas é grauzinho pequeno. O meu 3-7 não dá pra jogar bola. Eu acho que ele usa, não, eu acho que eles usam óculos, inclusive, até para dizer que não são burros. Mas olha só, do oftalmologista, o futebol tem uma relação, porque eu sou ex-atleta profissional, fui com 16 anos jogar. O livro conta, meu pai me perseguiu em todos os clubes que eu fui, perdi todos os contratos, era assim, era uma coisa absurda. Falando hoje. O velho Demarco, o pai não precisava de padrasto. Agora, aí o Patrick foi, na família tem muitos ex-jogadores de futebol, Flamengo, Corinthians, etc, etc e tal, mas uma coisa que eu só não mencionei lá atrás, que a minha vida foi transformada por uma única coisa, um sentimento que os pais dizem que tem, na maioria não tem, amor. Os meus filhos, desde o nascimento da minha primeira Priscila, depois o Patrick, eu transformei a minha vida por causa do amor, porque eu fui o bicho. Eu me revoltei tão grande que eu só não fui bandido por sorte. Mas eu fui o bicho. Uhum. Eu conto um pouco isso no livro. Porque a revolta era muito grande. A volta no Patrick. Aí qual é a sua idade, Patrick? Eu agora tenho 24. 24 anos. E a Priscila? 28. 28, 29. Agora, 29, a diferença é grande, né? 5 anos de diferença, ele também esperou bastante, né, Mar? É de janeiro. Porque, e na o verdade, Patrick não costuma tudo. Esperar, costuma ser mais próxima. O Patrick veio por acaso. Famílias, né? É um filho da nossa geração, anos, né? O Patrick não era pra vir. Ele veio por acaso. Acaso. Ele veio por acaso. Ele não era, não foi programado igual a Priscila. Vamos sair desse pântano de traumas aqui. Vamos chamar o Júnior BFR. Júnior, você é ator do espetáculo, canta, dança e é compositor das músicas, né? Sua formação é musical, você é músico mesmo? Como é que é hoje de orelhada? Bom dia. Bom dia. Na verdade, isso aí a gente começou a aprender todo mundo junto, essa parte musical, né? A Priscila Moraes, que é filha do Mar Júnior, é nossa coreógrafa, então nós tivemos muitas aulas de dança. Quer dizer, a Priscila não está aqui, mas também está no grupo. A Priscila é coreógrafa da companhia, não atua mais. Certo, mas ela é a coreógrafa. Ela é professora de dança, então... Ah, legal. A gente já pede auxílio quando a gente precisa. E como é que você entrou para esse negócio aí? Eu conheci o Patrick na faculdade. Eu sou filho do Mar Júnior de coração, mas sou filho há 5 anos, mais ou menos, né? Que a gente se conheceu na faculdade de licenciatura em teatro, que nós somos formados. Nós damos aulas na nossa escola de teatro. Ah, legal. E foi daí que eu tive a oportunidade de vir para fazer um espetáculo inicialmente. Mas acabou que eu fiquei e agora estamos há 5 anos aí com esse projeto, entre outros projetos na companhia. E sua família? Minha família também. Não tem ninguém. Você, seu pai queimava você com cigarro? Não. Nada disso? Não, eu tive problemas com meu pai, sim. Meu pai já é falecido, mas ele tinha problema com álcool. Ah, sim. E aí teve muita confusão desde cedo. Eu cresci. É normal isso, mesmo, né? Cresci com muita confusão dentro de casa. Vanja, olha só, Vanja. Eu trouxe você para uma terapia de grupo. Olha só, vamos fazer um bullying aqui. O Júlio tem um problema sério com ele que eu vou revelar. Não poderia revelar. No ar ainda possível. O Júlio é botafoguense. Momento revelação. Logo agora, após essa derrota aí, que ele vem dizer isso. Isso é maldade com o povo do Júlio. Júnior, porque Júnior BFR é o quê? BFR é óbvio que é uma abreviatura de quê? É de Botafogo, Futebol e Regata. Isso é uma homenagem que eu fiz ao meu time. Eu coloquei por extenso, ficou uma coisa parecida com o italiano, mas... É carioca mesmo. Júnior BFR. Ele já é BFR, pô, eu sou botafoguense mesmo, coitado. Mas pô, você incorporou, tá marcado. Né? Isso também, hein, Vange? Isso é transferência. Né? Como é que é? Deve ter algum botafoguense na família que conseguiu incutir na sua cabeça que era a melhor coisa do mundo ser botafoguense. Não, na verdade foi o contrário. O meu pai era flamenguista e queria que eu fosse de qualquer jeito, mas eu tive personalidade e virei botafoguense. Então estou de oposição. Se revoltou, né? Sempre foi rebelde. O menino sempre foi rebelde. Ele foi... Mas é legal ver que o que eu achei legal de vocês três, os três do teatro que chegaram juntos aqui, é que eles formam uma patota, é quase formação de quadrilha isso aí. Olha só, retificando, nós somos uma família. Sabe aquela família unida mesmo? Falando sério, nós, o Júnior, o Patrick e eu somos assim, muito unidos. Geralmente, quando você vê um, você vê os outros dois. Nós vamos ao cinema junto, a teatro junto, a festa juntos, a praia juntos. Nós somos muito engraçado, é uma unidade muito forte. É normal isso, Vanja? Eles, na realidade, eles buscaram identificação que não tinham encontrado até hoje, cada um aí com a sua história, né? E isso fortaleceu o laço, quer dizer... A identidade entre as pessoas é uma coisa importante, né? Eu preciso gostar de estar com você, de me identificar com as coisas que você também gosta, porque o oposto dá mais trabalho, né? Cansa. Você ter que brigar o tempo inteiro por disputas internas de preferências não é uma das coisas boas para a gente fazer. Então, quando você consegue um grupo que seja ou na relação de pai e filho ou de amigos, né? É aquela história, a família, ela termina tendo esse conceito de coisa boa. A família tem que ser uma coisa boa. E essa família foi escolhida. Foi escolhida por esses laços. Né? Além desses laços, que são laços, o caso do Patrick com o Mário é laço consanguíneo mesmo, o do Júnior é afetivo, tem o trabalho conjunto, o trabalho em cima do bullying, que bullying é uma coisa comum a todo mundo também, pelo menos toda criança, né? Todo adulto se lembra, já sofreu bullying, né? Eu tenho uma sobrinha que diz que sofre bullying da mãe dela, porque a mãe dela persegue ela, enche o saco, né? Mãe enche o saco, minha mãe... Na realidade, muitas vezes a mãe ou a família ou o pai tem no pano de fundo uma justificativa, ele acha que quer o melhor para o filho, então com essa postura, porque quer o melhor, ele entende que repetir mil vezes a mesma coisa, que mostrar mil vezes aquela situação ou por acreditar que aquilo vai ajudar... Ela insiste na postura, né? Então, se a criança é gorda, você está vendo agora na novela, essa novela das nove, existe o caso explícito disso, né? A personagem chama a atenção da filha o tempo inteiro que ela está gorda, que ela é uma menina, que ela precisa ser magra. E aí, várias situações giram em torno do mesmo ponto. Eu não sei se é verdade, mas eu vi uma matéria outro dia. Eu sou um consumidor de livros. Eu leio, em média, 4-5 livros por mês, igual o Patrick. Nós lemos muito. Existe uma matéria aí falando que a sua personalidade, o seu caráter, você nasce com 50%. Os outros 50% é derivado dos pais. Eu digo a você assim, eu tenho a explosão do meu pai. Pá! Por tudo que eu passei, eu não consigo até hoje, depois que eu me converti ao evangelho há 17 anos, melhorou assustadoramente isso na minha vida. Você é evangélico? Graças a Deus. Interessante, cara. Qual é a sua igreja? Eu tô em Irajá, numa congregação bem pequenininha. E graças a Deus, eu sempre falo que Jesus tinha um olhar por mim desde muito novo, porque eu fui um cara que foi colocado para fora de casa algumas vezes, desde 13, 14 anos, morei na rua. Passei fome, passei necessidade, fiz muita besteira, todo tipo de droga, tirando pico, eu tomei. Por isso que eu precisava de uma oportunidade de mudar minha vida. Eu não mudei porque eu fui para Jesus. Eu me converti depois de burro velho. Eu comecei a mudar quando a minha ex-mulher falou assim, eu tô grávida da piscina, eu fumava três cartelas por dia, e aquilo ali, eu tinha caixas, eu joguei tudo fora. Quando a Priscila fez um ano, eu tava lá em cima, no Morro do Macaco, cheirando, e a polícia foi para bater, os caras falaram, não, isso é um acerto, tal, isso há 25 anos atrás. Eu dali saí, eu fiquei desesperado, porque eu achei que eu nunca mais ia ver minha filha, larguei a cocaína, por causa disso, então tudo meu é por amor. O Patrick, quando fez 6 anos, eu fiz um jogo de futebol, eu comecei a beber às 7 da manhã, que eu fui alcoólatra, parei às 4 da manhã do dia seguinte, e a minha filha foi na minha cama, e ele falou assim, papai, aliás, na cama dele que eu fui dormir, de tão bêbado que eu tava. Não bebe mais não, a gente tem medo. Eu nunca mais botei um álcool na minha boca. Então, algumas pessoas precisam realmente de um psicólogo, um terapeuta, precisam de um médico. Outras pessoas, por causa dessa coisa de amor, por causa de uma promessa que eu fiz. Eu falei para minha mãe, os meus filhos eu vou dar amor. E eu dei amor. Uma coisa que, a única coisa que eu posso ser, se eu for, que eu não quero ser exaltado em nada na minha vida, mas é o seguinte, eu fui e sou um espetacular pai, em todos os sentidos, sem tomar a vida dos meus filhos. Eles têm as vidas próprias, a gente conversa muito, as relações, mas sem intrometer, as decisões são deles. Omar, quem é o Samuel de Souza? Eu estou vendo que tem um elemento infiltrado aqui. É, não, o Samuel foi o produtor musical. Ah, eu foi que foi o porque é uma patota, é uma família. Não, também. É, o Samuel, ele só tem um Samuel. É, o Samuel só foi contratado para fazer as músicas. Ah, tá. Então ele é produtor musical do. Então, do aí, olha, você trouxe também esse Bullying, que é o CD com do espetáculo, né, com várias músicas aqui, tem, e a música de trabalho é essa música 5, Bullying é do Mal. Exatamente. É isso, todas as músicas são do Mar Júnior, do Patrick Moraes, do Júnior BFR, Botafogo de Futebol. Né? Coitado do menino. Ainda bem que ele não é Mac, né? Madureira Atlético Clube. Aí, sabe o que ele perde? Júnior Mac. Sabe o que ele perde? Ele nunca consegue ser campeão segundo. Ele perde que a gente. É a única coisa que ele não vai com a gente. Pro Maracanã e Patrick, vamos sempre. É. Quarta-feira nós estamos no Maracanã. Ele não vai porque ele não é preto e vermelho igual nós, né? É, você é. O maior torcedor do mundo. Mengão. O maior torcedor do mundo. Vamos voltar ao assunto, por favor. Os argentinos é que gostam disso, né? O maior do mundo. O Brasil é mais grande do mundo. Então nós vamos curtir agora aqui o Bullying é do Mal, essa música de trabalho do CD, que faz parte do espetáculo também. Rola aí. Algumas vezes inconsequentes, não pensamos muito antes de falar. Para agir, erramos muito e muito pouco acertamos. Nosso desequilíbrio não é por mal, vemos muito pelo lado pessoal. A violência não. Ser o tal, mas sabemos que fazemos o mal quando colegas passam mal. Temos que entender que a escola é feita de amigos, feita também pra conhecer história, muitas vezes nossa própria história. A violência não tá com nada, não importa se ela é de forma virtual, na forma física, psicológico ou verbal. O bullying é do mal. Não podemos pensar que isso é normal. Sem essa dica acomodada, respire fundo, não desista, não faça mal. O bullying é do mal. Não podemos pensar que isso é normal. Sem essa dica acomodada, respire fundo, não festa, não faça mal. Legal isso aí, né? O Bullying é do Mal, que é desse CD Bullying. O CD todo é feito em cima da apresentação. É uma companhia de atores de mar, e nós estamos conversando com o Patrick, com o Mar, e com o Júnior BFR. Eu não consigo falar o nome dele sem rir agora, vamos ver. Isso é problema psicológico meu com o Botafogo. Tem que ter alguma explicação. Mas eu queria que você falasse um pouco, Mar, sobre essa questão, sobre essa música que a gente acabou de ouvir, o espetáculo, a gente sair um pouco da vida pessoal e falar mais da vida artística, a escola de teatro que vocês têm, onde todos vocês dão aula, menos você que já se aposentou na escola. Como é que é? Eu só administro. Deixo para os meninos fazerem a escola do jeito que é. O espetáculo, eles são 4 cenas, é um espetáculo que dura 55 minutos aproximadamente. Por que que eu fiz na escola? Como eu falei anteriormente, né? Porque a gente criou um espetáculo não sobre a minha vida. O meu livro é autobiográfico. Eu escrevi um espetáculo que falasse do ambiente escolar. Então é uma sala de aula. Inclusive, em primeira mão, pela primeira vez no Rio de Janeiro, depois da nossa estreia em 2004, nós vamos estar fazendo o SESC da Tijuca, dia 2, 3 e 4 de maio, às 19 horas. Que não é, geralmente não faz teatro. Como eu criei o filho, eu acho que o filho tem que ir onde o pai manda, pelo menos quando ainda está engatinhando. Que eu acho que 11 anos ainda é pouco, está engatinhando, tem muita coisa para aprender. O espetáculo, eles são 4 cenas, onde nós abordamos o tema do bullying, colocando os problemas e com detalhe primoroso, dando as soluções daquele problema. Lógico que ele pode ter várias soluções, mas nós estamos dando uma dessas soluções. E dá para você dizer um exemplo, um caso, um desses sketches, ou logo o nome que você dê a esse espetáculo, sucintamente, o problema e a solução apresentada? Na maioria das vezes, a gente não faz a agressão física. A gente só menciona a agressão física. A gente faz muita agressão verbal. Tem um personagem do... não é do Gordo, não, do... O Nerd? Sim, vamos lá. Conta a história. Né? Tem o personagem do Nerd, que é o Júnior que faz, que sofre bullying eternamente do personagem que o Patrick faz. Agredindo com palavras o tempo inteiro ele. Não tem palavrão no espetáculo nenhum. Que tipo de palavra ele te agride em BFR? Te chama de rubro-negro. Nós usamos muito apelidos lá. Esse não fala. Não, eu chega ficaria aí. Muito chateado. Aí é muito ofensa. Aí não chega. Não chega ele intimida muito ele. A ameaça que vai batê-lo. E engraçado que dos 4 cenas que nós temos, 3 só que são abordados dentro da escola. E dessas 3, 2 são os próprios alunos, personagens, que resolvem as questões sem levar o caso para as autoridades da escola, diretor, coordenador e etc. A instância superior, né? Que seria e um aquela... deles é a professora, que só tem uma professora em cena, que faz. E na primeira cena, a gente aborda realmente o que é o bullying, suas causas, suas consequências, que eles ainda não estão personagens, são os próprios atores, de uma forma jornalística, eles falam das causas e consequências do bullying. E o que é uma solução? Por exemplo, a solução do caso do Nerd, qual é a solução? Apresenta o problema, né? Aí desenvolve a ideia, né? Apresenta o bullying. E aí apresenta a solução? Isso, em todas as cenas tem a solução. Qual é a solução? Uma das principais dos temas abordados são apelidos, né? Que é uma que gera muito bullying. Ah. E aí, sempre no início, nas 2 primeiras cenas, eu que sofro bullying, né? Só na última que eu dou a reviravolta. Mas e como aí ele explicou... E você diz que não, que dar apelido não é legal. Qual é a mensagem? Isso. Qual é a moral da história? E aí, sempre no final... Como ele comentou agora, que os próprios alunos se conscientizaram, né? Como são 4 em cena... Alguém ali se tocou e falou, opa, isso não está sendo legal. E aí chegou na turminha até que conseguiu conscientizar todo mundo e no final... Na verdade, esse trabalho sem envolver professor, só tem um caso que tem a professora. Em um dos casos, né? Vou dar exemplo para você, Patrick. Na verdade, tem um caso de... Não é que no botar apelido não é legal. A gente até... Uma das soluções de uma das esquetes apresentadas é colocar um apelido legal. O apelido legal, que eu, no caso do personagem da esquete que eu sofro, ele me coloca um apelido... e meu personagem não gosta, sofre, e aí ele conta por que ele não gosta daquilo. Qual é o apelido? É Duende, porque ele tinha um problema de orelhas grandes. Duende. E aí ele conta o caso para os alunos, que ele sofreu, que ele teve que operar a orelha, que foi trauma, aquilo para a vida toda dele. Então, no final, a solução apresentada é, então vamos colocar um apelido, os quatro ganham apelidos que gostam, e aí todos ficam felizes e assim vai. Não é que o apelido não seja legal, é só quando... Quando é depreciativo, isso, né? Quando é alguma coisa que vai jogar para baixo. Ô, Vanja, essa situação que o Patrick acabou de contar aí, é uma situação de trauma. Sempre trauma é mais educativo, é mais instrutivo do que uma situação alegre, uma situação de brincadeira, vamos dizer, vamos brincando, aí o cara, ele vai e conta a história, não, o apelido é Duende porque tinha problema na orelha, teve que operar a orelha, entendeu? Em vez de, aquele cara que tinha orelha de abano no meu tempo de escola, né, o cara que usava óculos, que ele chamava de quatro olhos, esse tipo de coisa, não chega a ser necessitar de intervenção cirúrgica, como é o caso do orelhão do Patrick na peça, né? Como é que é? Ele estava relatando essa história, eu estou me lembrando de uma situação próxima agora que aconteceu na escola, porque eu já estou em escola há 30 anos, então isso acontece sistematicamente, né? E é um caminho contrário, quer dizer, na realidade, você tem que trabalhar uma consciência desse jovem, né? Então, no início do ano, a gente começou o ano juntando todas as turmas, que são turmas de ensino médio, é onde isso tem um componente muito sério. E a gente fala de empatia. O que é empatia? É muito diferente da simpatia. Quer dizer, empatia é eu me colocar no lugar do outro, né? Então, quando eu consigo perceber como o outro se sentiria, fica mais fácil eu entender o meu comportamento. Quer dizer, como é que seria se alguém viesse me chamar de orelhudo, de quatro olhos, ou qualquer coisa no gênero? Essa visão é que muda como eu me relaciono com meus amigos, com meus colegas de turma, com quem está chegando, né? Você receber aluno novo na sala é sempre uma interrogação. Por quê? Porque o grupo que está lá já está fortalecido, então eles já se sentem donos do pedaço. Chegou alguém, primeira coisa que eles fazem é filmar de cima e embaixo para ver o que eles podem perceber daquela pessoa, e aí sim, se aquela pessoa conseguir chegar, ela vai ficar... vai entrar naquele grupo com tranquilidade. Se ela tiver dificuldade, a margem, né, a possibilidade que aconteça alguma questão de bullying passa a ser grande. Então, o processo é o contrário. Quer dizer, você tem que fazer essa conscientização sempre de uma forma, vamos pensar assim, de sensibilizar e evitar o trauma. A brincadeira... Nesse momento que a gente fez essa conscientização, a gente faz uma brincadeira, né? Até colocando essa questão dos times, são em média 100, 120 alunos juntos, então a gente começa pelas torcidas mesmo. Quem é Botafogo, quem é Flamengo, quer dizer, para eles já saberem que existe essa diferença e que as pessoas vão poder conviver. Quem tem 15 anos, quem tem 16, quem tem 18, quer dizer, são identidades, são faixas etárias. O público de vocês, majoritariamente, é um público infantil, infanto-juvenil. Fundamental 1, né? Fundamental 2, ensino médio, nós já fizemos, só universidade, já fizemos dentro de empresa. Mas aí é adulto, mas primordialmente, preferencialmente, o público de vocês é majoritariamente... Fundamental 1 e 2, ensino médio. Pois vai até a adolescência, né? Qual é o bullying mais comum desse público que vocês, para o qual vocês atuam? Depende da região e depende do lugar. Então vamos lá. Você encontra algumas coisas, por exemplo, o bullying não precisa de nenhuma lei, desculpa. De nenhuma lei específica, porque a nossa Constituição, obrigado, ela já te dá baseado em qualquer coisa. Então você encontra em algumas escolas, por exemplo, uma incidência muito grande de roubo e furto. Sim. De uma única, por exemplo, de pessoas que sofrem, se ele traz um lanche todo dia para a escola, eu vou lá e tomo o lanche dele todo dia, ou tomo o dinheiro dele todo dia. E ele se acovarda com medo e não reage a essa situação. Então você, dependendo da situação, o apelido é o maior deles. A grande massa é o problema de apelido. Depois vem a agressão física. Pois é, do apelido para agressão física e para o roubo, você já vai descendo uma escada. Você já vai chegando a situações que são mais graves. Mas quando o cara rouba uma vez, ele começa a roubar mais de outras vezes. Não, estou falando o seguinte, na escala, você botar um apelido é uma coisa, você dar uma porrada é outra coisa, você roubar o dinheiro do cara já é um terceiro degrau dessa escala. Sim, entendeu? Mas olha... E já é uma consequência de você bater e ele não reagir. Quer dizer, uma coisa vem ligada à outra. Não é como, por exemplo, o apelido. Você pode botar o apelido do cara não gostar e ele ser a vida inteira aquele apelido também, né? Sem precisar bater ninguém, roubar ninguém. Eu tenho um irmão que tem 8 anos mais novo do que eu. É, meu nome é artista, todo mundo sabe, é Mar Júnior, mas meu nome de batismo é Ildemar. O meu irmão, ele não conseguia falar o meu nome, então ele começou a me chamar, imagine, ele começando a falar, você jogando bolinha na onde você morava, começou a te chamar de mamá. Durante uns 2 anos, aquilo pra mim foi a pior coisa que tem, porque todo mundo me chamava de mamá e falava outras palavras que eu não vou dizer agora. Eu ficava extremamente muito irritado, até um dia um pai de um amigo meu chegou pra mim e falou assim, mamá, vem cá. Eu fui, ele, olha só, mamá, todo mundo te chama de modo carinhoso, tu vê que as pessoas já pararam de fazer aquilo, então, hoje quando eu passo em qualquer lugar, alguém me chama de mamá, eu amo. Porque aquele apelido, para mim, ele não passou a mais ser pejorativo. Mas é muito difícil para uma criança receber um apelido meio que pejorativo e passar por isso, entender. Entender isso. Entender, digerir, então, aceitar. Eu demorei 2 anos para aceitar isso. E porque teve um adulto que ajudou você a chegar no caminho. Como é que é o público adulto? Quando você vai se apresentar numa empresa, que tipo de reação o público tem? E você apresenta modificações no espetáculo? Não, o mesmo espetáculo? Esse espetáculo é o mesmo. E aí qual é a reação do público adulto? Olha, qual é a diferença? A diferença vai no debate. Que aí eu vou na ferida, porque a maioria é pai. Então eu posso falar, por exemplo... Tá do outro lado do balcão. Eu posso falar, por exemplo, que eu tentei suicídio, que eu não falo pros adolescentes, pras crianças, porque se você falar, pode animá-los a cometer o suicídio. Então eu falo que eu tentei o suicídio também e falo as questões que eu tentei esse suicídio. É logicamente... por a gente ter uma profissão que já lida com uma série de personagens todos os dias, e isso foi acontecendo assim. Eu não criei um personagem Mar Júnior, mas os sentimentos que eu passo, meu debate nunca é igual. Eu posso começar com uma história do livro aqui agora e ir lá pra frente, voltar, eu dou um giro e tem coisas que eu falo, tem coisas que eu não falo, depende muito do meu público. E eu faço muito EJA, que é o pessoal de adulto. Uhum. Então a gente vê pessoas mais velhas vindo ali... Educação dos jovens e adultos, E falando assim para mim, poxa, Mário, eu agia com meu filho dessa forma. Depois que eu vi a tua história, não vou fazer... Porque o trauma que você... Realmente, o bullying arrebenta. E como é que você chega? Como é que é que o grupo chega? Primeiro as escolas, quem é que contrata? Quem é que acerta isso com vocês? Depende. Agora está falando o gerente da companhia. Agora administrador. Gerente é o BFR. Diretor administrativo e financeiro. Fala aí. Eu sou o artístico. Depende. O que acontece? Geralmente a escola particular, no caso, ela entra em contato direto com a gente, fecha direto com a gente. Quando é no caso da escola pública, aí tem vários caminhos. Nós já acertamos direto com a prefeitura, direto com a Secretaria de Educação, direto com as CREs, mas o principal, que foi o ano passado, que foi através do SESC, que o SESC tem um projeto muito forte dentro das escolas municipais e estaduais, e ele contratou, ano passado nós fizemos 80. SESC e Copacabana. SESC Copacabana, nós fizemos 80 apresentações só nas escolas públicas da Zona Sul, que o SESC ele é regional, ele é dividido. O SESC lá, aqui, cada SESC Norte, contrata para sua área. Então aí o SESC contratou direto pra gente, com a gente, e a gente fez o contato com a escola. E quando é empresa, como é que é? Quando é empresa, a empresa entra em contato direto. Por exemplo, a gente fez... É comum isso? Não tanto quanto a escola. O público, eu acho que é mais... O espetáculo em si, ele é mais voltado para esse público em formação de personalidade, não, em evolução, é mais do que o público já adulto, já com as deformações. Pela primeira vez, eu abri uma pauta na minha agenda, eu estou indo a São Paulo sozinho, dia 16, e volto... Eu não vou de manhã, dia 17. Eu vou, pela primeira vez, palestrar. Eu digo pela primeira vez, porque eu sempre recusei isso. Eu sempre gosto de debater, não palestrar, com o meu time, a Companhia Torres de Mar. E dessa vez eu estou indo sozinho a São Paulo para palestrar para 300 educadores sobre o problema do bullying. E quem é que está chamando você? Rapaz, é uma empresa? É uma ONG, que tem um trabalho belíssimo na Europa. e ele desenvolve já aqui um tipo de educação diferenciada, uhum. Ciclo de educação, vai falar sobre vários temas, eu vou falar sobre bullying. Sei. Sou eu é mais um seminário, três. Né? A ideia é interessante, eu não vou ficar uma hora falando. Já recebi o cronograma, eu não trouxe porque eu não ia nem pensar em que ia Sim. falar isso aqui. Cada participante, que são quatro, falam durante 8 minutos a 12 minutos. Depois a plateia fazendo perguntas e você respondendo. Depois há o café, que cada um vai para um grupo e eles professores vão para cada que querem se informar mais. Depois vem o fechamento. Eu não vou ser a estrela do dia. Isso que é legal, por isso que eu topei também. Porque eu não gosto de falar uma hora e meia, porque eu acho que eu também não vou conseguir falar, porque eu me emociono muito. Uhum. Eu quando olho a plateia e começo a ver chorando, outro dia eu fui fazer 4 apresentações no mesmo dia. Fizemos a primeira, na segunda eu já pedi ao público que eu não ia mais fazer o debate, que eu estava extremamente envolvido. Na terceira eu melhorei, mas eu vi minha irmã na plateia. Que dava aí aula na escola. Não, a irmã que eu conheci só há 3, 4 anos pra cá, é filha do meu pai, do primeiro casamento, a gente nunca tinha visto. Ela nos descobriu em 2011 pela internet. Uhum. E aí eu não fiz mais, porque a emoção foi muito forte. Esse São Paulo acho que vai ser mais tranquilo, porque eu estou dividindo. E até porque você está fora do teu área, da tua área. Exatamente. Né? Tá lá em São Paulo. Aí você pergunta, o que você preparou? As neuroses são outras também. São outras. O que você preparou? Cara, eu não preparo nada, bicho. Eu falo tudo que vem na hora. Então, na verdade, você é a tua história, né? Exatamente. Você trabalha a tua história o tempo todo, seja no palco, seja na palestra, seja no livro. E com mais, uma coisa mais importante que eu não revelei aqui, eu preciso revelar. Então revela. O Senhor Jesus está me cobrando isso. Momento de revelação. Eu perdoei meu pai. Isso aí. Há umas coisas de uns 7 anos atrás, eu tive uma paixão e que acabou não se consumindo. E essa paixão me fez abrir o meu coração de uma tal forma que eu, correndo, que eu corria sempre, eu comecei a chorar e comecei a pedir perdão, conversando muito com Jesus e pedindo perdão ao meu pai. E perdão porque, infelizmente para ele, por quê? Porque ele é morto, então eu não creio em nada além do vínculo com Jesus, ou seja, com a vinda dele para salvar as pessoas, ou não. Então para o meu pai ruim, porque ele morreu, mas para mim ainda eu tive essa oportunidade de pedir perdão e abriu tudo. Aí hoje eu falo de uma forma bem diferente, eu não odeio meu pai, eu não tenho raiva do meu pai, eu amo meu pai e gostaria muito que meu pai estivesse vivo, para que eu pudesse dar o meu carinho para ele. Bom, nós estamos caminhando para o fim do programa, eu queria que, Vanja, você entrasse agora, porque da maneira como ele falou, você vê que essa é uma visão espiritualizada, uma visão religiosa e até cristã, profundamente cristã, mas de uma coisa que você trabalha do lado científico, digamos assim, que é o lado da pedagogia, da psicopedagogia, da psicologia, como é que é? Isso na realidade não tem essa divisão tão assim, né? Estratificada, até porque já existem pesquisas que comprovam que essa cura espiritual, ela cura tudo, inclusive a questão física. E demonstrando, né, que o perdão, que você passar por cima das coisas e entender o lado do outro, vai fazer um bem enorme para você. Então, você precisa realmente se curar no todo. E para você se curar no todo, você poderia, né, ou deveria não carregar mágoas, não carregar esse rancor. Então, a psicologia, dentro de uma linha de pensamento, ela não é, vamos pensar assim, desarticulada dessa, desse testemunho que ele deu, né? Isso já está comprovado, não é a minha opinião, não é o que eu penso, isso é cientificamente comprovado. Então, faz a diferença, sim, você ver o outro, perceber como ele se sente, entender o comportamento dele e poder até desculpá-lo ou perdoá-lo, dependendo do tipo de situação que vocês tenham vivido, né? E essas experiências, quer dizer, quando eu mexi com ele, perguntei, você nunca fez terapia? A terapia é uma forma de você ou acelerar uma cura, ou diminuir o sofrimento, mas o ser humano tem essa capacidade, né? De poder realmente reverter as coisas, de superar as coisas, ela vai sofrer um pouco mais. Eu sempre dou um exemplo de um machucado, né? Se você corta o braço e não cuida do braço, aquela cicatriz vai vai fechar, aquele machucado vai fechar. Vai ficar uma marca, vai ficar, né, uma coisa talvez não esteticamente tão bonita, mas ela vai cicatrizar. Então, se você não cuida desses traumas, né, desses sofrimentos, dessas passagens que você teve, você também vai conseguir passar. Algumas pessoas não, porque isso também é importante ser destacado. Tem muito da estrutura de cada um, da tua capacidade de conseguir isso. Cada um. Exatamente. Mas a maioria das pessoas consegue. E é interessante que o seguinte, no final das contas, você vê que tanto a ciência médica, quanto a psicologia, quanto a espiritualidade, elas chegam ao mesmo objetivo, ao mesmo princípio, que é se você tem... o coração com amor, você não desenvolve câncer, não desenvolve... se você tem rancor, você desenvolve úlcera, você desenvolve... Isso já está comprovado mesmo que você consegue... Agora um detalhe, né? A ciência só existe porque existe Deus. Pois é, não existe. Então ela tem que estar ligada, já está provado que a fé, ela muda, transforma as pessoas. E a fé não é do homem, né? A fé é um atributo, né? Exatamente. As coisas vêm de lá. Bom, gente, olha, o tema ali vai ficando por aqui. Foi muito legal, hein? Gostei muito da participação de vocês, apesar do Júnior Botafoguense aqui, que, coitado, eu estou até com pena de você, não quero nem fazer bullying com você, mas tá feio. Nem perguntar o time dos outros. Já tá feia, já tá quase caracterizando o bullying. Eu vou já fazer até uma doação pro Botafogo, que tá fechando as portas, né, por causa do Júnior. Quem puder ajudar aí, saudações alvinegras. Tá certo. Vânia, dá uma palavrinha final aí pra gente terminar. Bom, eu do balanço aqui que particularmente faz. Adorei estar no programa, achei que foi uma experiência muito boa, já tive em outras situações, mas aí foi na TV por acaso, nem foi o mesmo tema, mas foi educação. E quem estiver ouvindo, pensar um pouquinho no que foi discutido aqui hoje e dar uma olhada em volta, né? Porque a gente sempre vai ter algum familiar, algum amigo, algum vizinho que possa estar tendo uma atitude que não é favorável ao crescimento pessoal daquele sujeito, né? E poderia reverter isso. E quando eu digo para alguém que ele é capaz, eu vou dar a ele a chance de tentar. Quando eu digo que ele não é capaz, eu tiro completamente essa possibilidade, porque ele acredita nisso. Legal. Para encerrar, Mário, eu queria que você passasse os contatos, um dos dois aí, Patrick ou Júnior, passa os contatos pela internet, contatos por telefone. Qual é o contato de quem está ouvindo, que quer aprofundar a conversa? Como é que é? Rápido. Então, é o Companhia Atores de Mar, só digitar CIA Atores de Mar no Facebook, no Twitter, no YouTube. Nós temos nosso canal, nós temos a nossa fanpage. E os telefones, o 7816-7987. 7816-7987. Não é só isso que eu acho que já... Legal. Falou então. Olha, gente, muito obrigado, viu? Foi ótimo, viu, Mar? Muito legal, muito bom. Voltem aqui, deixar o convite para vocês voltarem aqui quando vocês... depois de voltar de São Paulo, vamos fazer esse negócio aqui. O Tema Livre fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você, uma ótima sexta-feira. Segunda-feira, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.